5, após o início do táxi do Boeing 737 à sua frente, companhia Gol, tem táxi autorizado para via Juliette para o portão 06. Ok, aqui é o Gol, Juliette, via Juliette para o 06, entrei, coloquei. Gol, Xenero 6141, livrou na porta. Gol, Xenero 6141, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 6141. Autorizado posto, pista 10, tá 3144. Mike Fox X-Ray, mantenha a posição, aguarde para autorização. Tango, Juliette, Tango, Zulu, autorizado Serra Brava, uniforme Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 100, saída lotar, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5165, frequência do controle Salvador, 119.8. Tango, Juliette, Tango, Zulu, uma centena, conforme o plano de voo. Confere? Tango Juliette, Tango Zulu, confirme o número solicitado, foi 100. X-Ray, autorizado a colar pista 17, vento 090 graus, 15 nós. Juliette Tango Zulu, cotejamento correto, autorizado o acionamento, recorte pronto para o táxi. Pé 6226, após o táxi do avião na companhia à sua frente, táxi autorizado via Juliette, portão 07. Segue a Bianca, Juliette 07, o Xenia 6226. O CNE 6141, táxi autorizado e a Juliette, portão 01. Lado aos 39, chame controle Salvador em 119.8. 119.8, boa tarde, obrigado. Portão 3144, táxi autorizado via Alfa, reporte da Juliette. Autorizado de Alfa, reportamento da Juliana, da 3144. Portão 6226, desconsidere portão 02 agora. 02, Juliana 6226, obrigado. Portão 6141, táxi autorizado via Juliette, portão 01. Juliette 01, 6141. Autorizado, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, Bruno 1, tá? 3805, autorizado a decolar, pista no 0, vento 080 graus, 139. Descendo na 10, tá 3805. Boa tarde, passarelo 2230. Autorizado a Nery manter pistão 0. Se mantém no 02230. Pronto, posso esperar dar 10 azul 2790. Ciente azul 2790, mantenha a ponte espera pistão 0. Mantém 2790. Patão Juliette Tango Zulu, táxi autorizado, via parte 3, parte 1, táxi Índia para o ponto de espera da pista no 0. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1014, atento ao Airbus 320 da TAM, ingressando no parte 1. Juliette, estado de alta, autorizado táxi, parte 3, e o parte 1, no ponto de espera da 1-0, torre 295-314. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom voo. 2230, atento à possibilidade de esteira, autorizado a decolar pista no 0, vento 100 graus, 129. Vento nós autorizado, 2230. Azul 2790, autorizado a linha e manter pista no 0. Alinho, mantém pistão 02790. Abatamos o LED de Tango Zulu, ciente, mantém a ponte de espera pistão 0. Passarelo 2230, decolado 45, chame controle Salvador em 119.8. 119.8.2230. Guardião 01, na escuta da torre? Tem um patrulhamento aqui em Lago de Freitas, chamará para retornar Salvador, Guardião 01. Está presente o teste. Ciente, Guardião 01, mantenha-se afastado do eixo de decolagem da 10. Está mantendo afastamento do eixo de decolagem da 10, Guardião 01. Azul 2790, informo o helicóptero da Polícia Militar a 500 pés à sua esquerda. Autorizado a decolar, pista 10, vento 090 graus, 139. Luciano, pistão 02790. Tango, Juliette, Tango Zulu, autorizada a linha e manter pistão zero. Sou o Guardião 01, concluiu o policiamento, está sob estado Coco. Solicito autorização para pouso direto no pátio do Gré, Guardião 01. Gente, Guardião 01. Vento 100 graus, 11 nós, pouso a critério, reporte no solo controlado. Reportando no solo controlado, Guardião 01, André. Azul 2790, decolado aos 48, chame controle Salvador em 119.8. Salvador 119.8, Azul 2790. Tango Juliette, Tango Zulu, autorizado a decolar a pista no zero, vento 100 graus, 109. Passaredo 2233, transfere, boa tarde. Boa tarde, passaredo 2223, ajuste agora 1014, continue a aproximação, vai em direção de pouso. Guardando o passaredo. Guardião 01 no solo controlado para a corte. Guardião 01 no solo 50, frequência livre. É a faixa na frequência 119.8. Passaredo 2233. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 110 graus, 139. Pouso 102233. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, recolado ao 51, chame controle Salvador em 119.8. Salvador 119.8, obrigado, boa tarde, Juliette, Tango Zulu. Oi, papapá, Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango. Informo a TR da Passaredo na curta final para pista no zero. Autorizado final no 7. Reporte a 3 milhas. Ok, tá visual com o Passaredo, senhor. Vai reportar 3 milhas da Alfa Tango Tango. Passaredo 2223. Informo o Charlie 402, prosseguindo para a final no 7, sem interferência com a sua aproximação. Excelente. Sinal baixei, travou Alfa Tango Tango. Passaredo Alfa Tango Tango. Vento 100 graus, 139. Autorizado pouso, pista 17. Ele pouso na 17, o Alfa Tango Tango. Passaredo 2233, no solo ao 53. Direita, solo Salvador, 121, décima 1. 121, o homem chamará. Passaredo 2233, está aqui autorizado via Alfa Juliette, portão remota 12. Alfa Juliette, remota 12, passaredo. Papapá, Alfa Tango Tango, no solo ao 54, confine e faça o destino. 2 lados táxi direita, ao estacionário da Quinta Livre. Informação Quebec em curso. Guarde cópia. Guardando. Voo 1256, pronto cópia. Prossiga para a gente leva. Voo 1256, autorizado Serra Bravo, Serra Golf. Via Upper Zulu 10, nível 370, sai da Pucajamo, Zipá, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5442, frequência do controle de Salvador, 119, décima 8. Gol 1256, autorizado nível 370 para Natal, Companhia, com o Upper Zulu 10, decola da pista 10, curva à esquerda, na Pucajamo, Zipá, aciona 5442, controle de 398. Gol 1256, acionamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai por passar o objeto. Tango Alfa Juliette X-Ray, Quebec em curso. Confirme pista que decola e parte que se encontra. De fato, 1-7, aguarde cópia. Carajá 44, confirme ao Força Aérea 26544. Carajá 44, informação em curso Quebec, guarde cópia. Número 2. Papatango Oscar Juliette X-Ray, pronto cópia. Papatango Oscar Juliette X-Ray, autorizado Serra November, Tango Romeo, via rota do plano de voo, plano Yankee, nível 100. Saída Momo, decola da pista no 7, primeira curva à esquerda, transponder 5073, frequência do controle 119.8. Tango Oscar Juliette X-Ray, conselhamento correto. Confirme o PLB. 02 copiado, ajuste 1014 para ataque e acionamento, chame torre 118.95. Salvador, boa tarde, o Azul 2714, informação Quebec. Azul 2714, Quebec em curso. Número 2 para cópia. Só para cópia. Aguarde cópia, número 2. Salvador, muito boa tarde. Voo 1964. Voo 1964. Ajuste 1014, confirme se visual com campo. Visual, baixar trabalho. Gente, voo 1964, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 139. Livre pouso na 10, gol 1964. Tango, via Golf 677, nível 090, saída Conde, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda. Transponder. 0260, frequência do controle Salvador, 119.8. Carajá 44, cotejamento correto? Confirme, parte que se encontra, parte militar? Parte militar, tá, tá, tá. Carajá 44, confirme VOB? 4, aborde, Carajá 44. Carajá 44, reporte pronto para o acionamento. 44, pronto para o acionamento. Carajá 44, autorizado o acionamento, parte pronto para o táxi. 44, já acionamento, vou dar Salo Salvador, Azul 2714, voltando. Azul 2714, prossiga. É, se o senhor coordenar o 200 para barreiras. 200 para barreiras, Azul 2714, aguarde coordenação. Saída prevista? Azul 2714, previsto Momo. Salvador, boa tarde, voo 2008, espero baixar, Salvador. Boa tarde, voo 2008, ajuste agora 1014, continue a aproximação, a guarda está livre. Continua aguardando, 2008. Autorizado acionar, reporte pronto para o táxi. Ativo, adiantamento, reportação do táxi, 1964, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte, agora 1964. Azul 2714, pronto, cópia? 2008. Gol 1164, ajuste 1014, continue a aproximação, número 2 para pouso. Gol 164. Nível 200, saída Momo, após WhatsApp, decola pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5446, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado Serra Novembro, Bravo Romeu, é, nível 200, decola pista 10, Momo, transição WhatsApp, é, decola da 10, primeira curva à esquerda, transponder 5446, controle 119.8, 2794. Azul 2714, cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback acionamento. 2008, no solo ao 06, direita, solo Salvador 121, décima 1. Para Juliette, gol 1964. Gol 1964, autorizado Juliette para o portão 10. Juliette, portão 10, gol 1964. Gol 1956 para o Flávio, 2 horas e 40 no Palmeiras, Fortaleza. Gol 1256, copiado 1103. Fortaleza, alternativa e autonomia 2, 2 horas e 40. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1014. 1256, 1014, tem táxi autorizado para o ponto de espera no zero, quando lá, 72, 1295, confirmando que o B é 73, tá, senhor? 073. Grava aí, muito boa tarde. Boa viagem. 1208 na alfa. Gol 2008, autorizado, táxi via Alfa, Juliette para o portão 09. Alfa, Juliette, portão 9, 008. Com 1164, no solo 08, direita, solo Salvador no 21, décima 1. 21, obrigado. 2 Salvador, muito boa tarde, gol no 256, ponto espera, vamos 0. 1256, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. 256, autorizado a alinhar e manter, a 1 no 0. Oscar Juliette X-Ray, o controle solicitou que o senhor mantenha a proa até 3 mil pés. Correto, Oscar Juliette X-Ray, autorizado a decolar a pista no 7, vento 090 graus, 129. Solo, boa tarde, gol 1164. Sou eu, gol 1164. Gol 1164, Salvador 121, 1. 121, 1, que seja chamado, não houve resposta, gol 1164. 44 para cruzamento de pista, chame torre 118, decimal 95. Salvo, boa tarde, gol 1164. Gol 1164. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 1164. Sim, 1199-8. Gente, pro até 3000, chama controle 198, Oscar Juliette X-Ray. Autorizado a decolar a pista no zero, vento 090 graus, 129. 1256, tem que decolar, vamos ver. Carajás 44, recepção, hotel para cruzamento da pista. Carajás 44, mantenha a posição, aguarde para cruzamento. Carajás 44, aguarde. Funcionário 6315, Solo Salvador, informação em curso Quebec, Guaricó. 1256, decolado ao Zuno 1, chame controle de Salvador em 119, décima 8. 2098, uma boa tarde. Corre, Salvador, patrulha 1 na meia das ruas, estabilizado. azul 4116. Ajuste 1014, confirme esse visual com o campo. Afirmo, senhor, avistando. Autorizado Serra Bravo, Golf Romeu, via rota do plano de voo, Alfa Zulu 10, Papa Alfa Índia, nível 360, saída da El, transição Leda, tá, corrigindo da El Leda, transição Motiva, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5455, frequência do controle Salvador, 119.8. Funcionou a 6355, confirme o transponder? Funcionou a 6315, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, boa tarde, bom noite, 85, meia milha para o Índia Sierra, sempre embaixo checado. Gol 1885, ajuste 1014, continue a aproximação, a base está livre. Sim, agora está livre, 1885. Azul 4116, no solo aos 14, direita está o Salvador, 121-1. 1211, azul 419. Carajá 44, autorizado o cruzamento da pista 10 de imediato. Na Taxi Delta, mantenha a posição e chame solo Salvador em 121-1. Carajá 44, autorizado o cruzamento. Na Delta, chamará em 121-1. 103. Alfa GZS, portão 341, número 1. Carajá 44, mantém a posição, dê passagem ao Embraer 190 da Azul. Carajá 44, após passagem do tráfego Embraer 190 da Azul, seu táxi autorizado é a Alfa Juliette, Índia para o ponto de espera da pista no zero. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1014. Carajá 44, autorizado táxi, Alfa Juliette, Índia, para a pista 10, chamará em 118, decimal 95, ajuste 1014. 1885, solo 17, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, solo 121, obrigado. Gol 1885, autorizado, táxi Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 04, gol 4-4, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 100 graus, 129. Já 4-4, autorizado, alinhar e decolar. Ok, aguardando Recife 350, é a nossa tradicional Pucajã Maracaju. Afirmo, Pucajã Maracaju. Obrigado. Né, 6142, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Serra Brava Romeu Foxtrot via Up Azulu 17, nível 350, saída Pucajamo, Aracaju, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, transcondo é 5475, frequência do controle de Salvador 119, décima 8, Oceané 6142. Frente decolado Serra Brava Romeu Foxtrot. 350, a saída é Pucajã Maracaju, decola da 10, curva esquerda, acionado 547, falando com o controle 119.8. Funcionei 6142, com treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ok, reportaremos. Funcionário 6321, informação em curso Quebec, guarde cópia. Quebec no 643, presidente do Calço fora para o 747, poderia adiantar a provável saída? Saída provável, água elétrica. Funcionário, obrigado, estava bem adulto. Cara, já 4-4, decolado 821, chame controle Salvador em 119, décima 8. 119, décima 8, grado, cara, já 4-4. Nível 360, saída água, elefa, decolada pista 10, primeira curva direita, transponder 5504, frequência do controle de Salvador 119, décima 8. Funcionário 6321, com treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sequência 120, sinal 8. Meu Golf Victor, ajuste 1014, vento 110 graus, 13 nós. Autorizado final 17, reporte a 3 milhas. Reportar a 3 milhas, Romeu Golf Victor. Salvador, boa tarde, hotel 3193, autorização para o Daniel, nível 360. Sim, minha aeronave que chamou o solo? É o hotel 3193. Hotel 3193, informação em curso Quebec. Pronto, cópia. Vamos para a cópia do sim. Tão 3193, autorizado Serra Brava, Golf Lima, via Super November 857, nível 360, saída Dael, Leda e Rumi, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5467, frequência do controle Salvador 119.8. Sete autorizado, comprado na rota do plano de voo, Super November 857, primeira rodovia, nível 360, saída Dael, Leda e Rumi. Decola 10, curva direita, 5467, transponder e 198, controle, 73193. 73197, corrigindo o nível 360. 360, 73193. 73193, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai parar. Você chamou o solo? Meu Golf Victor, o solo aos 25, confirme pátio de destino. De direita ao estacionar para pista livre. O Victor Kilo Delta, feita, aguarde cópia. Para o pushback acionamento, TAM 3193, portão 11. TAM 3193, autorizado acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportará pronto para o táxi, TAM 3193. Papatango, Vitor, Kilo Delta, pronto, cópia. Papatango, Vitor, Kilo Delta, autorizado, Sierra November, India Charlie, via rota do plano de voo, nível 100, até 100 milhas, após nível 085, em coordenação com controle, saída Momo, decola da pista 17, primeira curva à esquerda. Transponder 5461, frequência do controle Salvador, 119.8. Tango Vitor Kilo Delta, cotejamento correto. Confirme PLB. Tango Vitor Kilo Delta 08 copiado para acionamento de táxi. Chame torre 118.95, bagagem. Salvador, boa tarde, Oxanay 6326, final e Leste, no zero. Boa tarde, Oxanay 6326, ajuste 1014, confirme esse visual. Acima de visual, ajuste 1014. Gente, Oxanay 6326, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, 129. Pouso autorizado, Oxanay 6326. Para o táxi 3193 com 162 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Guarulhos. 3193, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1014. 1014 autorizado via Pátio Índia, ponto de espera da 10295, chama boa tarde. Confirme a aeronave, Timão, só. Você não é 6315, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Airbus 320 da TAM. Tem livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Mas o marido está autorizado, 6315. Chané 6326, solo aos 33, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita 211, 326. Oi, Salvador, boa tarde, eu tô 3193.0 da 10. Boa tarde, TAM 3193. Autorizado a linha e manter, pistão 0. A linha e manter, pistão 0, TAM 3193. 3. Alfa Juliet remoto, alô 3. 63, pois bem. TAM 3193, autorizado a decolar, pista no zero, vento 100 graus, 139. Iniciado TAM 3193. Whisky Golf Oscar, informação em curso Romeu, aguarde cópia. Salvador, Alfa Juliet 61 no máximo 2, posição 5, para pushback treinamento. É 6142 em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Airbus 320 da companhia, que vai partilhar no remota 1-3, tem livre o pushback e acionamento. Em coordenação com o pessoal de solo, após o pedido da aviança, alcançado o pushback treinamento. 61 no motor. Chené 6142, quando posso, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi.